Tenho de admitir que vocês são resilientes, pá. Tanta coisa boa para fazerem e vocês a perderem tempo com isto constantemente. E vida, não? Enfim. Estão a ouvir a Hora do Físio, da autoria de Carlos Moreira, ou, como eu lhe chamo, um monte de nada. Este é o quarto episódio. Mi nombre es Darth Vader. Carlos, yo soy tu padre. No, eso no es verdad. ¡Es imposible! Examina tus sentimientos. Lo sabes que es... ¡Tú no debías estar inconsciente! Olá, coisas boas. Como se encontram? A Hora do Físio está de volta após um mês de paragem para férias e logo com um assunto veras importante. Antes de mais, muito obrigado pelo excelente feedback relativamente à conversa com o Ricardo Vieira. Foi, de facto, uma bela conversa e fico contente que também tenham gostado. Na realidade, o feedback em si apenas, mesmo que seja mau, já é fantástico. Um excelente feedback, para mim, é como ganhar a Champions. Bem, deixamos conversa fiada. Neste episódio, vamos abordar um dos grandes problemas de saúde dos nossos dias, que é a dor crónica, pela voz do fisioterapeuta Sérgio Neto. Membro do grupo de interesse em fisioterapia musculoesquelética e com um grande interesse nesta temática, o Sérgio e eu conversámos sobre a experiência multifatorial que é a dor e a abordagem que tem em casos deste tipo, para além de falarmos sobre alguns dos pais deste tema e que ajudaram a desenvolver a área até os índices de qualidade presentes nos dias 2. Antes de começar, peço já desculpa pelos problemas do microfone na gravação da minha voz, que não foram antecipadamente descobertos. No entanto, não deverá afetar a vossa experiência. Fiquem por aí, because... Chuta! Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Sérgio, como é que estás? Tudo bem? Olá, Carlos, obrigado. Tudo bem também? Está tudo. Olha, é um prazer ter-te aqui na Hora do Físio. Obrigado por teres aceito o convite. Inicialmente, para começar, vou-te pedir uma breve apresentação. Ou seja, onde estudaste, a tua formação e algo mais que queres acrescentar? Está bom. Antes de mais, também queria agradecer também pelo convite. Sou um fiel seguidor da Hora do Físio. Gosto muito do trabalho que fazes. Ora bem, em termos de formação, eu tirei a minha licenciatura na CESP, em Gandra. Terminei já no longínquo ano de 2009. Depois tirei um mestrado em condições musculoesqueléticas no Instituto Politécnico de Setúbal, na Escola Superior de Saúde. Desde então, tenho tirado formações pós-graduadas, digamos assim. Sim. Se é que podemos chamar isso. Trabalho prática privada, maioritariamente sou membro do grupo de interesse de fisioterapia musculoesquelética, que mudou de nome recentemente, era grupo de interesse de terapia manual. E trabalho também numa empresa de formação. E acho que já é trabalho a mais. Acho que está tudo bem. Eu gosto de estar a pensar onde é que estavam as horas do dia. Estão a desaparecer, estão suando que tu ias. Exatamente, neste momento estão okay. Curtas. Sérgio, pronto, como sabes, eu fiz-te este convite para falarmos sobre dor, especialmente num contexto crónico. Ora, sobre este tema, uma das grandes referências, como tu sabes, provavelmente a maior referência, pelo menos em termos do entendimento dos mecanismos e de quão complexo é este assunto, é o grande Lorimer Mosley, não é? Uhum. Ora bem, se o Facebook não mente, eu vi uma foto dele contigo. É verdade. Não foste tu com ele, foi ele contigo. Por isso já tiveste a oportunidade de privar com ele, não é? Pronto, perguntava como é que foi a experiência, em que contexto foi, já agora. Sim, o professor Mosley é um fisioterapeuta, investigador. Ele trabalha na Faculdade do Sul da Austrália, da Austrália do Sul, não sei como é que se faz esta tradução. É, no fundo, o grande impulsionador do conhecimento da dor para o grande público, né? Mas também para a parte clínica, portanto, para que os clínicos comecem a perceber o conceito de dor. É um autêntico one-man show, no fundo, portanto, ele é uma pessoa que consegue tornar este tema, que pode ser um bocadinho chato e pesado, em algo perceptível para quase toda a gente. Portanto, eu conheci-o num evento que houve em San Diego, chamado San Diego Pain Summit, na primeira edição. Eu estava a tirar uma formação no Canadá, em Vancouver, e decidi voar um bocado mais baixo e vi até San Diego e tive muito gosto em poder ouvi-lo e estar no mesmo quilómetro quadrado que ele. Só isso chegou. E resolveste guardar esse momento com uma fotografia. Exatamente. Claro. Ora bem, para começarmos então a falarmos um bocadinho sobre o assunto da dor, se calhar vamos iniciar principalmente para as pessoas, se calhar, num tom dentro do assunto e para tentar aqui separar as águas, qual é que é a diferença entre dor e nociceção? Portanto, são dois conceitos que muitas vezes são confundidos. Exatamente. Eu próprio já os confundi. Portanto, e penso que seria a parte mais importante a esclarecer desde o início. Portanto, a nociceção é uma sensação de potencial agressão, ok? Portanto, nós temos fibras na nossa pele, portanto, nos nossos tecidos, nos nossos músculos, nas nossas articulações, que captam informação exterior, informação essa que é transmitida, portanto, é uma informação de potencial agressão ou de potencial dano, não quer dizer que haja essa situação, e são transmitidas para o sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central considerar, com todas as variáveis que enquanto indivíduos temos, que essa potencial agressão realmente existe, o nosso sistema nervoso central cria uma experiência chamada dor, ok? Portanto, a dor é uma experiência que cada um de nós tem, é uma experiência consciente, normalmente é desagradável, ou terá que ser desagradável. Portanto, e para nos protegermos desse potencial dano, ele cria essa experiência. Portanto, a dor é realmente uma experiência muito variável, de indivíduo para indivíduo. Nós podemos ter o mesmo estímulo com a mesma intensidade, com o mesmo potencial de lesivo, e termos uma resposta de dor completamente diferente. Claro. Isso, essa grande diferença é entre a nociceção e dor, é que a nociceção é um estímulo potencialmente lesivo, enquanto que a dor é uma sensação, uma experiência criada para nos fazermos esse estímulo. E partindo daí, imaginemos que ocorre de facto uma experiência, a tal dor, não é? Isto é prolongado o tempo e dá lugar a uma condição crónica e um problema, por exemplo, de sensitização central. Como é que isto decorre? Ou seja, desde o primeiro momento até 3, 4, 5 meses depois do problema inicial, a pessoa estar neste contexto. Como é que o processo decorre, obviamente? É um processo muito individual, uma experiência, mas de que maneira é que isto acaba por acontecer? Portanto, a dor crónica, sim, é um conceito um bocadinho diferente da dor dita aguda. Portanto, a dor crónica é oficialmente considerada quando uma dor se mantém durante mais de 3 meses. Portanto, é um período... Portanto, varia entre 3 meses e 6, dependendo da definição. Sim, sim. Portanto, é um período em que, em termos de tecido, não há motivo para que não tenha havido regeneração. Portanto, não há motivo para o tal estímulo potencialmente lesivo, em que o nosso sistema nervoso central não se sabe muito bem como ou porquê desenvolve esta perpetuação da experiência dolorosa, ok? Portanto, temos uma dor aguda que pode, ou que neste caso é transformada numa dor crónica por um processo que não se percebe muito bem porquê. Pensa-se que estará relacionado com uma alteração na modulação e nas vias modulatórias de dor. Sim. Portanto, pensa-se que pode haver uma inibição de algumas vias que são as vias analgésicas, portanto, essas vias que deveriam estar continuamente a serem estimuladas para evitar que estímulos que são normalmente, por exemplo, o caminhar é um estímulo mecânico, não deveria causar dor. Portanto, essas vias existem para isso mesmo, para que estímulos normais não sejam considerados agressivos. E pensa-se que a dor crónica possa ter alguma origem nessa alteração dessas vias, ok? Uhum, muito bem. E pegando já por aí, podemos fazer aqui uma questão, cujo, eu digo já que os créditos, aproveito já para dizer que não me pertencem a mim, esta okay. pergunta que eu vou fazer foi num podcast da BJSM, da British Journal of Sports Medicine, com uma entrevista com o Sr. Mosley, okay. já há uns anos, mas eu gostei muito da questão, por isso adaptei um bocadinho, vou fazer lá a ti, que é, então, acontecendo isto, não é, este processo lá está, não sabem porquê, porque podemos quase pegar nisto e neste tipo de situações de hiperbolização dos sintomas e hiperbolização do estado de alerta no seu com dor crónica, o nosso cérebro afinal é inteligente ou é estúpido? Eu acho que cheguei a ouvir essa entrevista há uns tempos atrás. Não me recordo muito bem o que é que o Mosley disse. Senão isso é exatamente o mesmo, estou a brincar. Eu acho que o nosso cérebro é inteligentíssimo, só que tem momentos de, como todos nós, tem momentos de loucura, se é que podemos fazer esta analogia. E esta perpetuação da dor e da experiência da dor acaba por ser, ou por não ter ainda lógica do ponto de vista de proteção do organismo, que no fundo é um dos grandes motivos desses sistemas de alerta. Esta questão que acaba por se tornar, portanto, a dor crónica no fundo é debilitante, não é? Portanto, não tem um fim ou não tem um objetivo claro, não se percebe muito bem porque é que acontece, por isso mesmo, e qual é o objetivo da dor crónica. Sabe-se é que há uma alteração qualquer há uma modulação da maneira como é interpretado os estímulos periféricos e até centrais, portanto, e acaba por haver esta perpetuação desta experiência que não é nada agradável, digamos assim. Exatamente. Como é que as pessoas, não sei, provavelmente já tiveste caso, não tiveste que explicar se calhar este processo a algumas pessoas, não é? Como é que as pessoas estão normalmente habituadas a aceitar uma explicação ainda? Uma explicação biomecânica para a sua condição, boa parte, não é? Provavelmente já passaste por isso. Como é que elas reagem a uma explicação, mesmo justificando-se, ok? E estando apoiando, pelo menos, no teu savoir-faire, não é? E no teu, na evidência, pelo menos cada vez mais, como é que elas reagem a uma explicação que é tão diferente do habitual, de um estado de sensitização central ou então de um problema de uma componente ambiental? Como é que eles reagem? Como é que tens sentido isso? Desde que expliques bem. Claro, eu vou tentar. No fundo temos que ser verdadeiros, primeiro de tudo. Sim, estamos a inventar histórias da carochinha porque achamos que a pessoa que está à nossa frente pode não ser capaz de aceitar ou de compreender a complexidade do tema. É uma desculpa que não me parece que seja eticamente aceitável. A comunicação e a educação do paciente está mais do que provado que é um dos primeiros caminhos a ter e a trilhar para a resolução desta situação da perpetuação da dor, ou dor crónica. Portanto, é essencial, mais do que aplicar as mil e uma técnicas que todos nós conhecemos e aplicamos, primeiro de tudo explicar o que é que está a acontecer com a pessoa. Podemos recorrer a analogias, podemos recorrer a modelos que achamos que são importantes e que são o mais acertados. Temos é que ser verdadeiros. Portanto, não vale a pena explicarmos que uma pessoa tem dor porque tem uma alteração no alinhamento articular ou porque tem um problema no estômago ou porque tem um problema no intestino. Portanto, isso não são explicações, aliás, são explicações que são cientificamente refutadas. Portanto, são falácias, não há qualquer tipo de explicação para esse tipo de situações. Só temos é que ser o mais simples na comunicação que podemos com os termos que são corretos e que são perceptíveis pelas pessoas. Então, estou a perceber onde queres chegar. Okay. Basicamente, temos que fazer uma explicação à pessoa, obviamente, qualquer tipo de pessoa, que ela entenda, não é? Mas lá está, com aquilo que sabemos e que sabemos que está aprovado. Sim, de facto, não. Força. Eu acho que às vezes nós somos mais complicados do que deveríamos ser. Sim. Eu penso que achamos que devemos ser mais complicados do que realmente. Nós temos tendência a complicar as coisas. Portanto, sim. Muitas vezes só temos. As pessoas compreendem o conceito, desde que. Até porque nunca houve ninguém que lhes explicasse o que é que está a acontecer com elas. Tentam sempre arranjar uma justificação do ponto de vista anatómico ou biomecânico, portanto, e nunca lhes explicam o conceito e nunca transmitem à pessoa que acreditam piamente que está a sentir dor, que é o primeiro ponto. Portanto, acreditar que a pessoa, ou acreditar ou aceitar que a pessoa que tem à nossa frente tem dor, mesmo não sendo uma lesão, portanto, perceber que essa pessoa vem ter connosco porque tem um problema e a partir daí explicar quais são ou que tipo de problema é que tem, como é que ele surgiu e qual é que vai ser o objetivo e o caminho para que esse problema deixe de existir. Pois lá está, exatamente, faz todo sentido. E referiste às analogias, não é? Imagina que explicas isto a uma pessoa e ela já passou por 1000 médicos, 1000 fisioterapeutas, 1000 osteopatas, e ela pode sempre dizer, desculpe lá, mas o que você acabou de dizer não me faz grande sentido, que é que analogias que recorres, ou se recorres a algum truque para tentares fazer perceber a pessoa, para além de passares a mensagem, se recorres a mais alguma coisa. Vai depender muito da pessoa que tem à minha frente. Sim, não é? Portanto, eu acho que é importante, primeiro de tudo, percebermos o que é que a pessoa faz. Certo, é um truque que eu vou utilizando. Portanto, pessoas ligadas à engenharia, eu tento fazer analogias mais ligadas à engenharia. Pessoas ligadas à agricultura, tento fazer uma analogia ligada à agricultura. Sim. Portanto, nós, no fundo, temos que nos adaptar a quem está à nossa frente. Não é a pessoa que tem que se adaptar a nós. Nós é que nos temos que adaptar a ela. E temos que, da melhor maneira, da maneira mais clara, explicar estes conceitos que são complicados ou que podem se tornar complicados, sim. Mas de uma maneira simples. Há livros, há informação que haver na internet, portanto, se a pessoa realmente se mostrar mais interessada, podemos fornecer mais informação. Sinceramente, muitas das vezes as pessoas querem que resolvamos os problemas delas o mais rápido possível, mas é sempre importante ter este tipo de conversa e atenção, podem ser aplicadas técnicas, nós também convém que vamos às expectativas das pessoas. Sim, as pessoas chegam connosco, claro, na expectativa, muitas vezes vão ao fisioterapeuta na expectativa que o fisioterapeuta lhe aplique algum tipo de técnica manual, portanto, e trabalharmos com as expectativas das pessoas é importante, mas tentar conjugar o que está cientificamente comprovado trabalhando com as expectativas das pessoas. E isso consegue-se. Consegue-se e arranja sempre maneira de o fazer. Claro, okay. Muito bem. Depois de convencer a pessoa, ou de fazer a pessoa perceber, num caso um bocadinho mais complicado, que tipo de abordagens tens nesse tipo específico, depois de fazer passar a mensagem? Eu percebo. Muitas vezes a dor crónica vem com uma série de condições associadas. Alterações no sono, a fadiga, a falta de apetite, a irritabilidade, portanto, todos esses problemas têm que ser abordados. Portanto, uma equipa multidisciplinar é essencial. Trabalhar com o psicólogo para dar ao paciente algum tipo de estratégias de coping, etc. Fazer algum tipo de terapia cognitiva comportamental, essencial, muito importante. Depois disso, explicar à pessoa que o que neste momento, cientificamente comprovado, para trabalhar a dor crónica é o exercício e o sono. Portanto, neste momento tem que começar a haver algum tipo de alteração na vida das próprias pessoas. Isto tem que ser uma recuperação ativa também. Não podemos achar que as pessoas se vão deitar numa marquesa e que o fisioterapeuta é que vai fazer tudo, não é? Portanto, isto pressupõe também alteração de comportamentos da parte das pessoas, e tentar, se for preciso, que a pessoa recorra a algum médico especialista para que o sono seja estudado. Sim. E que possa ser medicado, se assim for o caso, para começar a recuperar qualidade de sono e quantidade de sono. Isso é muito importante, que é uma pessoa não pode querer menos que o físico, ou seja, o físico não pode querer mais que a pessoa, não pode querer mais a resolução do problema do que a própria pessoa, não é? Sim, então, quer dizer... Não, senão também depois torna-se complicado para nós, porque a pessoa vai depois descarregar. Exatamente, eu acho que eu compreendo, as pessoas estão habituadas a ver o fisioterapeuta como alguém que nos, salvo seja, põe a mão e faz um tratamento e saímos e sentimos-nos muito bem. Eu não estou a dizer que isso não, esse tipo de abordagem não pode ser utilizado e deve ser utilizado. Portanto, o toque está comprovado como sendo, sim, sim. Como tendo efeitos analgésicos extraordinários. Agora, tem que ser uma sociedade quase, portanto, é isso que eu tento fazer perceber às pessoas que me procuram, que é, se outra parte da sociedade não trabalhar, a empresa vai ao charco. Completamente. Assim. Okay, portanto, era a minha próxima questão, já começaste a responder isso. Portanto, nós temos que fazer as pessoas perceber que isto é uma recuperação ativa, que tem que estar envolvida, que a recuperação vai ter altos e baixos, mas desde que o alto da manhã seja mais baixo do que o alto de ontem, sim, estamos no caminho certo, ok? Exatamente. Para além dessa abordagem multidisciplinar, o que é que o fisioterapeuta também pode fazer no que é a abordagem a este tipo de casos? Portanto, em termos... O que tu utilizas também, sim, não é? Sim. Portanto, em termos de abordagem da fisioterapia em concreto, tem sido desenvolvido pelo grupo NOI, que é o grupo do professor Mosley e do professor Butler, algo chamado Graded Motor Imagery. Portanto, no fundo é... Tal como o cérebro entra, como nós falámos há bocado, é um cérebro mau, e entra um bocadinho em loucura, nós também podemos utilizar essa loucura para o enganar de novo. Portanto, no fundo utilizar inputs muitas vezes visuais e sensoriais, portanto, o toque, o chamado a mirror therapy, que é muito conhecida, portanto, aquela ilusão que é criada, e usar essas ilusões para alterar a maneira como o cérebro interpreta os segmentos que em cada caso estão a ser afetados e que têm sintomas associados. A mais conhecida portanto, é a mirror therapy para os membros superiores, portanto, a mão, e é muito utilizada, por exemplo, na dor fantasma, em que as pessoas sentem, mesmo estando amputadas, sentem que os seus dedos ainda estão ali e ainda têm dor. Portanto, no fundo, o que se tenta fazer é alterar a percepção que o cérebro tem daquele segmento corporal. E isso pode ser utilizado também para a dor, e neste caso a dor crónica. Portanto, ao utilizar um segmento que está bom, portanto, para criar uma ilusão no cérebro de que não há necessidade de haver aquele, certo, tipo de experiência dolorosa para proteger esse segmento. Portanto, no fundo, é muito à base disso. Terapia discriminativa, portanto, em que se procura que a pessoa se concentre nas regiões periféricas às regiões em que tem dor, e através de estímulos táteis e visuais procurar discriminar as áreas que ou fazer com que o cérebro se concentre, comece a concentrar em áreas próximas da área da dor, mas que não entrem na dor, periféricas, portanto, enganar no fundo do cérebro para o que nos convém, que é não ter dor, não é? Muito bem. O Ricardo Vieira, na entrevista, disse que uma coisa muito interessante, que é, ele não gosta muito de utilizar a palavra mudança, mas gosta muito de utilizar a palavra foco. O que é que tens a dizer sobre isso? Principalmente aqui nestes casos. Utilizas muito a palavra mudança, vamos mudar isto, porque, pronto, às vezes é difícil, não é? Uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa de 50 anos, com problemas já há 2 anos, que tem, está bem, aqueles hábitos de vida estão, de facto, a limitá-la, não é? Mas mudar não é fácil. Não é nada fácil. Eu sinceramente não sei se uso algum desses termos. Eu compreendo o que o colega diz. É uma questão de semântica. Também não quero terminar isto como uma coisa, não é? Mas... quer dizer, não há muita volta a dar. No fundo, ou as pessoas estão realmente dispostas a querer também ficar bem, porque há pessoas que não estão dispostas a querer estar bem, ficar bem. Portanto, e aí, por mais que nós tentemos, não conseguimos. Há pessoas... Vai ser uma frustração para nós. E vai ser, e portanto, no fundo, vamos andar a perder o tempo dessas pessoas. As pessoas vão andar perdidas. Portanto, acaba por ser frustrante para os dois quando a própria pessoa não quer fazer parte dessa recuperação. E nestes casos é quase impossível haver esse tipo de recuperação sem haver esse tipo de envolvimento da parte da pessoa. Uhum, muito bem. Sérgio, acerca do que vem escrito nas ecografias, raios-x, TCs, ressonâncias... Como sabemos, a informação que lá está muitas vezes pode contribuir para o maior estado de alerta para o paciente ou para um aumento do problema, dependendo também do profissional que às vezes entrega os exames e tudo mais. Especialmente se ele não compreender ou ninguém explicar, lá está convenientemente o que lá está redigido. Ou seja, inducas também os teus pacientes nesse aspecto, às vezes quando trazem montes de exames, às vezes quando vêm dizer que têm. Que tenho os L's todos fora de sítio. E tenho as costas tentar desmistificar este tipo de questões. Não, é complicado porque esse tipo de informação normalmente é transmitida pelo profissional de primeiro contacto, que é o médico, não é? Portanto, e de repente temos um fisioterapeuta a dizer que se calhar não é bem assim. As pessoas podem até sentir-se às vezes um bocadinho desconfiadas, e eu compreendo porque é que se sentem desconfiadas. Realmente em termos científicos, cada vez mais o termo exame complementar deve ser aplicado, porque é isso mesmo que eles são complementares, ou uma bateria de avaliações que deve existir sempre. Portanto, até porque está comprovado que a partir dos 50 anos quase toda a gente tem algum tipo de alteração imagiológica, portanto, e as pessoas que têm sintomas ou que têm algum tipo de situação clínica não são 100%, portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo, mas atenção, são importantes, não deixam de fazer, agora também não podemos de repente dizer exatamente, os exames são para deitar para o lixo, não são para ser utilizados. São importantes quando o exame complementa a informação que estamos a ter do ponto de vista clínico da parte do paciente. Agora, desmistificar isso é complicado às vezes, dependendo também do tipo de pessoas, não é? Portanto, o contexto da pessoa que nos chega é cada vez mais importante, portanto, a maneira como essa pessoa olha para o seu problema e para a sua condição tem que ser cada vez mais integrado na sua recuperação também, porque a dor é altamente influenciada pelo contexto e pelas vivências das pessoas. Portanto, se alguém que tem um viés gigantesco em termos de validação do que um médico diz e que um fisioterapeuta diz e dá 100% de credibilidade ao médico, portanto, vai ser complicado desmistificar esse tipo de alterações imagiológicas que com quem as pessoas nos chegam, não é? Exatamente. E já agora que referiste a parte das vivências, obviamente, influenciar isto tudo, recomendo aos ouvintes, para quem quiser, para ver a palestra do Louro Mermoso ali na TEDx. Na Adelaide, que é uma coisa extraordinária. Ele tem várias. Muito acessível a toda a gente, não é? Exatamente. E é, de facto, extraordinário. Ele tem muitas e estão todas disponíveis online. Ele realmente é um comunicador. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é isso que o faz uma estrela no mundo da dor. É uma rockstar, não há como fugir. Ele comunica de uma maneira... muito simples aquilo que pode se tornar complicado às vezes. Exatamente, pronto. Na realidade, esta pergunta foi só para ver se tinhas as tabelas das percentagens, das altas legislativas. Esqueci-me, não trouxe. Sei que a partir dos 50 toda a gente tem alguma coisa. Agora, pois é, porque depois são muito variáveis e em termos populacionais, por exemplo, muitos destes estudos são feitos nos Estados Unidos. Sim. Grande parte da população dos Estados Unidos é obesa. É obesa. Portanto, a probabilidade de aparecer algum. E tem pouca cultura de atividade física. Portanto, a probabilidade destes estudos serem comparáveis com a população europeia ou com a população africana, portanto, é um bocado arriscado estar a dizer que pusemos. Que aqueles números são fitinhos. São para aquela população, portanto, mas podem variar. Uhum. Não é? Muito bem, muito bem. Próxima questão. Quando falámos, e agora virando para a parte do modelo biopsicossocial, que já uhum. que iríamos abordar um bocadinho esse tema, quando falámos desse modelo, pensas que a sua aplicação, neste momento, está a ser realizada de uma forma coerente na saúde em Portugal e no mundo da fisioterapia, porque não? Será que a aplicabilidade existente do modelo corresponde à evidência científica presente? O que é que tu achas? Qual é que é a tua... Eu acho que esse modelo foi sempre aplicado. Voluntariamente ou não, mas ele teve que ser sempre aplicado. O que eu acho que houve foi uma evolução do maioritariamente biomecânico ou biológico para os clínicos percepcionarem que havia outros campos que continuavam a ser trabalhados involuntariamente. Portanto, a maneira como nós falamos para um paciente, nós já o estamos a influenciar de uma maneira psicossocial, portanto nós dizermos que estou a aplicar um modelo psicossocial desde que ouvi falar desse modelo, eu acho que não são coisas controláveis, atenção, certo. Nós uhum. estávamos a ser habituados a apenas olhar para o biomecânico e para o biológico e nada mais, portanto só nos interessava esse tipo de informação. Neste momento já começamos a recolher voluntariamente, volto a dizer, outro tipo de informação e a tentar abordar os nossos pacientes de outra maneira. Mas, no fundo, esse modelo é o que está a ser aplicado ou a ser postulado ultimamente como o mais estudado e o mais correto nestas, em grande parte dos nossos pacientes. Não é? Uhum. A evolução, basicamente, dos métodos, podemos definir quase como biomédico, biomecânico e biopsicossocial, assim mais ou menos. Sim, quer dizer. É para se tivéssemos feito uma evolução, se calhar. Né? Sim, quer dizer, no fundo é incluir as várias áreas da vida de uma pessoa, não é? Exatamente. Uhum. E é aquilo que eu estava a dizer, eu acho que isso sempre foi feito. Certo. Voluntariamente ou não, mas sempre foi feito. Agora, estávamos era treinados para só olhar para uma das áreas e só valorizarmos uma das áreas. Mas sempre foram trabalhadas as outras áreas, não é? Certo. Portanto... Eu estou percebendo que queres chegar. Sérgio, muitas vezes falamos da importância, lá está, de verificarmos todos estes fatores relacionados com a emoção, com a psique, com o ambiente, mas se calhar, em certa altura, não sei se concordas ou não, poderá existir também o risco de nos perdermos imensamente nisto, não é? Ou seja, imaginemos, ou mais grave até, de atribuirmos as causas de um problema e esses fatores... às vezes sem sustentabilidade naquilo que afirmamos, porque tudo o que o resto fizemos acaba por não resultar. Sim. Eu acho que percebo o que é que estás a perguntar. Eu acho que o que vende, e a saúde é um negócio, são os extremos. o que é mais impactante para grande parte da população como a portuguesa é o quanto mais brilhante e quanto mais barulho fizer, melhor. Portanto, tanto passamos de um extremismo biológico ou biomédico, como agora estamos a passar para um dos outros extremos destes três polos de biopsicossocial. Portanto, estamos a dar uma importância gigantesca neste momento à parte psico e à parte social e esquecemos que também é importante a parte biológica, portanto, no fundo, estamos a ser mais papistas que o Papa quando queremos fugir totalmente da parte bio, que é importantíssima, e já a gente a não querer falar dessa parte, não é? Portanto, que isso são consequências, e começam a abordar apenas a parte emocional da pessoa, e e a maneira como a pessoa se interage com a família. Eu acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Tem que haver um equilíbrio. Agora, realmente, têm surgido ultimamente abordagens de natureza dúbia que me parecem explorar. Volto a dizer, com isto não quero dizer que não tenham grande. Não tenham, que não funcionem. Atenção. Mas começam a explorar uma parte das pessoas que é muito própria e que tem grande influência, mas não é a única parte deste modelo ou da aplicabilidade deste modelo nos pacientes. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, sim, respondeste e respondeste muito bem. Como é que tu vês, já falámos um bocadinho do assunto há um bocado, mas como é que tu vês a reação de outras profissões, podemos falar aqui da classe médica, por exemplo, este tipo de abordagem mais abrangente, de explicativa em relação à dor, ou seja, tanto num contexto de utentes que lhes chegam às mãos e dizem que o fisioterapeuta, através da abordagem, tal, como também através até da própria evidência científica e através dessa experiência multifatorial que é a dor, o que é que tens sentido da reação dessa classe em relação a este tipo de avanços? Uma boa recepção, nem por isso, opa, o que é que parece? Eu percebo o porquê de muitas vezes não ligarem ou não acharem importante. Portanto, a classe médica é educada de uma maneira, ok, para abordar certas situações clínicas de uma maneira. E como toda a gente, tal como os físios, tal como as fisioterapeutas, tal como os médicos, tal como os enfermeiros, tal como os psicólogos, têm conhecimentos que não são infinitos. Portanto, quando alguém não conhece alguma abordagem, ou quando alguém não sabe que é feito algo por outro profissional de saúde, portanto, nós não podemos exigir a essa pessoa que aplique aquela técnica ou que prescreva aquele tipo de técnica só porque nós sabemos que essa técnica funciona. Portanto, nós também temos que compreender que nós próprios, enquanto fisioterapeutas, não sabemos todas as abordagens que são feitas, que há muitas outras abordagens que são válidas, atenção, portanto, há abordagens medicamentosas que têm algum efeito nestas condições, que devem ser aplicadas mediante uma sucessão que está comprovada que funciona melhor, e eu percebo a abordagem deles em termos de quererem primeiro ver se conseguem resolver a situação do ponto de vista medicamentoso. Não posso discordar a 100%, não é? Agora, perpetuar a situação do paciente e não explorar o tipo de oportunidades que possam surgir do ponto de vista da fisioterapia ou da psicologia, ou quer que seja, aí é que eu já tenho alguma dificuldade em compreender e limitarem-se a isso. Mas é como digo, nós próprios, enquanto fisioterapeutas, temos muitas falhas também. E eu compreendo que não... que a classe médica não tem que saber tudo sobre tudo, principalmente técnicas que são relativamente recentes. Mesmo muitos fisioterapeutas que são da área não conhecem, portanto, eu estou sempre o benefício da dúvida e acabo por compreender o lado da classe médica. Excelente resposta, Sérgio. excelente resposta, sem dúvida. Sérgio, qual é que é a principal função do Compare Group, do Chronic Musculoskeletal Pain Research Group, e quais as suas mais recentes descobertas daquilo que faz parte? Pessoas que não conhecem. Portanto, é um grupo, eu volto a dizer, isto é um grupo de fisioterapeutas que têm um gosto particular por esta temática. Em termos de investigação, há um colega que está em Leeds, que é o fisioterapeuta João Mineiro, que está a investigar esta área intensamente. A escola de Setúbal, portanto, este Instituto de Setúbal, a escola de Setúbal, também tem uma área dedicada à dor crónica, portanto, que é liderada pelo professor Eduardo Cruz. Portanto, a Susana Tinoco Duarte, de Alcoitão, o Diogo Pires, de Castelo Branco, a Lúcia Domingos, da Universidade Nova, o professor Eduardo Cruz, da Escola de Setúbal, a professora Rita Fernandes, de Setúbal também, e a professora Carmen Queiro, de Setúbal também, fazem parte deste grupo e são extraordinários. Gosto muito de ouvir o que costumam transmitir sobre esta temática. Portanto, acaba por ser todo gente ligada ao mundo académico e mundo clínico, mas que tem interesse grande nesta área e portanto, desenvolve esta partilha de conhecimento de uma forma bastante agradável, digamos assim, portanto, sem problemas de esconder informação. Portanto, ali toda a gente promove o mesmo tipo de conhecimento nesta área. Esses projetos são sempre de louvar, por isso é que te pedi para falares um bocadinho sobre ele. Bem, pelas vezes que ouvi a palavra Setúbal, eu já estava a pensar ir lá por causa de um outro restaurante, então acho que era vou ter que ir lá também pela física. Temos combinado, muita qualidade aí nessa cidade. Ok, Sérgio, para os fisioterapeutas que estão a começar a entrar por esta área de intervenção, que estão cada vez mais interessados e querem ter uma melhor ação sobre a dor crónica, o que é que lhes recomendas para eles começarem? Ou seja, onde é que eles devem pesquisar a informação? Tanto em termos de artigos, livros, autores que queiras recomendar? Portanto, eu recomendo um dos grandes pais da dor em fisioterapia, ou da área da fisioterapia na dor, que é um fisioterapeuta que faleceu recentemente, chamado Louis Gifford. Tenho que ler o livro dele. Ele tem um livro que são 3 volumes, que se chama Aches and Pain, que é brilhante. Portanto, era um homem um bocadinho à frente do seu tempo, porque tudo isto que nós estamos a falar aqui e que tem sido descoberto recentemente, ele já começava a abordar na altura em que estava a escrever o livro, portanto já para aí há 10 ou 15 anos. De uma forma mais digital, o professor Mosley é extraordinário para também perceber de uma maneira simples e educativa e até engraçada este conceito. Pois há uma série de artigos que são clássicos. O artigo da teoria de gate control de Melzack e Wall é essencial para perceber de onde é que isto começou. Atenção, isto são 2 clínicos, um é psicólogo e outro tem a ideia que era psiquiatra ou neurologista, se não me engano. Portanto, como vemos, isto é um tema que tem várias, ou que abrange várias áreas, e que já começa a ser abordado já desde a década de 60. Portanto, continuarmos a dizer que há vias da dor e que há receptores de dor, já há quase 60 anos que já começou a ser alterado. Portanto, acho que temos que começar a comunicar uns com os outros e com os nossos pacientes para desmistificar e para começar a transmitir a informação correta, porque é importante explicarmos às pessoas que não há vias de dor, que não há receptores de dor, portanto, que a dor é uma experiência, que não é um estímulo, ok? Portanto, este tipo de conceitos, este tipo de linguagem, por mais que nos custe, acho que para mim tem que ser começada a ser introduzida no nosso dia-a-dia, porque senão vamos continuar a perpetuar erros, vamos continuar a perpetuar se calhar até comportamentos da parte das pessoas e até alguns medos e mitos, e isso é o pior que se pode fazer nestes casos. Boas palavras, Sérgio, antes de estarmos a terminar, muito bem. O que é que podemos esperar de ti? É para o que aí vem. E recomendações, e se quiseres passar alguma mensagem aos colegas que nos ouvem, força, agora é o momento. Isso é uma pergunta muito... Para além dos 44 minutos de mensagens que já passaste, mais uma mensagem. Okay. Isso é uma pergunta muito, muito, muito profunda, o que é que esperava de mim? Eu no fundo sou alguém que desenvolveu um interesse para esta área, portanto, e dá-me gozo e pesquisar e saber um bocadinho mais sobre esta área. Portanto, eu acho que as pessoas não têm que dizer, primeiro tudo, gosto por alguma coisa, e depois as coisas vêm por aí, portanto, e as pessoas começam a procurar porque têm curiosidade e desenvolvem essa curiosidade. É uma área muito interessante. Eu adoro esta área, acho que é um mundo novo, portanto, só nesta área há quase 2000 artigos por dia a sair, portanto, é uma coisa, uma brutalidade. Tem sido feito um grande investimento em termos de investigação nesta área, portanto, o dia da manhã tem coisas totalmente diferentes de ontem, portanto, convém que estejamos um bocadinho atualizados, até porque se calhar vai nos ajudar enquanto clínicos e no mundo num mundo cada vez mais privado, a diferenciarmos uns dos outros e a ajudarmos cada vez mais e mais rápido os nossos pacientes. Portanto, acho que é inteligente para nós tentarmos saber um bocadinho mais todos os dias. Acho que é a melhor maneira de termos sucesso. Por isso, acho que passa muito por aí, passa muito também da vontade de cada um de querer saber mais e querer informar-se mais e ser, mais do que tudo, ser correto com ele próprio e com quem nos procura, que essa é a parte que me parece a mais importante. Eu queria só aproveitar para dizer que o grupo de interesse em fisioterapia musculoesquelética vai ter uma conferência em Setúbal, na Escola de Setúbal, no dia 30 de setembro. Estão todos convidados, podem ir à nossa página, ao nosso Facebook. Portanto, quem quiser, vai ser muito interessante. Vamos ter o fisioterapeuta Toby Hall, portanto, é um dos grandes nomes da fisioterapia musculoesquelética do planeta, por isso aconselho todos a irem, porque vai ser muito interessante. Muito bem, muito bem. Estou altamente enviesado, atenção, para dizer isto, mas eu tenho que ter sido. Mas há lá bons restaurantes, pá. Tu sempre a dizer que os restaurantes lá são muito bons. Por isso, mais uma razão para irem. Sérgio, mais uma vez obrigado pelo tempo que despendeste. Eu gostei muito da conversa, espero que também tenhas gostado. Foi ótimo, também. Foi muito bom, caso obrigado pelo convite, foi excelente e espero ter podido ajudar a seleção uma coisa dentro do meu conhecimento limitado, obviamente que isto é uma área gigantesca, mas acho que foi muito agradável esta conversa, obrigado. Pronto, nada, e daqui a 10 anos fazemos um spin-off disto, exatamente, com mais informação, esperemos ainda. Okay. Sérgio, um abraço. Um abraço, obrigado. Aí tem, colegas. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, pela disponibilidade e por tudo o que nos transmitiste. Parece que, uma vez mais, ainda bem, a palavra-chave desta conversa foi o equilíbrio. Destaca a importância de termos equilíbrio na abordagem destes casos, uma vez que é fácil por vezes darmos demasiada importância aos fatores psíquicos e sociais quando não temos resultados, ou descartarmos estes fatores ou ter apenas uma intervenção baseada nos problemas mecânicos e ou biológicos. E o nosso equilíbrio, igualmente. Em todos os casos, mas especialmente nestes em que a dor crónica é uma realidade, não vamos conseguir ajudar todas as pessoas. Às vezes, porque falhamos, e outras porque os próprios utentes se distanciam desta possibilidade de mudança ou de foco que oferecemos. É importante termos em conta que, como diz o Sérgio, cada intervenção é uma sociedade entre nós e o utente, e que se um dos lados falhar, todo o tratamento cai por terra. Logo, perceber que este equilíbrio é essencial certamente nos poupará alguns problemas e até alguma frustração. Bem, chega de fazer parecer de que sei do que estou a falar. Obrigado mais uma vez por ouvirem e, como habitual, podem ouvir os episódios anteriores no Mixcloud e iTunes. Beijinhos, abraços e até outubro.